O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. E eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que estuda e desenvolve a ciência que leva o mesmo nome, Trilogia Analítica. A Trilogia Analítica é uma ciência baseada na psicanálise integral, que era justamente a escola criada por Kepp até 1980, quando ele, desenvolvendo a ciência psicanalítica, criou a ciência trilógica, fazendo a unificação com os campos da filosofia e da teologia, que no ser humano correspondem ao sentimento, ao pensamento e à ação. Kepp descobriu o fenômeno da inversão psíquica, que se ampliou, infelizmente, né, se aplicou a todos os campos de atividades do ser humano. A inversão é a causa principal da destruição do mundo, da destruição da própria humanidade, não só do seu planeta. É a destruição da economia, da educação, da beleza, da verdade, da bondade, da medicina, do jornalismo, de todas as atividades do ser humano que contam com essa cancela ou chancela, né, da inversão. Então, Kepp fez uma ciência que pode ser universal, aplicada a todos os povos, a todas as religiões, a todas as idades, a todas as classes sociais. É realmente uma ciência universal. E você pode se beneficiar muito dela em todos os campos da sua vida, partindo da sua vida interior e aplicando também até na sua profissão, nos seus relacionamentos. Eu gostaria de dar para vocês, já de antemão, o site que vocês podem encontrar as nossas atividades, tanto psicanálise individual, psicanálise de grupo, cursos, até o turismo terapia no nosso grande hotel Trilogia em Cambuquira, e a nossa tecnologia Kepp Motor, que economiza até 90% da sua conta de eletricidade nos produtos que estão sendo lançados no mercado. Vamos cooperar, então, com essa eficiência energética, com essa economia. Logo já teremos aqui no Brasil, a partir de maio, esses produtos que estão sendo manufaturados na China e vêm para cá. E que brevemente estarão aqui também. Então, www.stop.org.br é um portal, e aí vocês encontram inclusive o site das dentistas que usam a trilogia analítica no atendimento dos seus clientes, fazendo uma odontologia psicossomática. Vocês têm lá todas as referências, os livros, os programas de televisão, os jornais Stop, www.stop.org.br. E o telefone da nossa sede principal em São Paulo é 11-3032-3616. Dr. Kepp está aqui conosco. Essa questão é muito importante, essa questão da física, porque existe agora esses engenheiros brasileiros, César Soos e o Roberto Frascari, que vão sempre para a China, ficam lá o tempo necessário para fazer os novos motores. E esses novos motores podem ser chamados de motores assim, conscientizados dos problemas que tem. Então, o que eu quero falar com isso, né, é que a física em geral, e aqui o engenheiro César pode e falar melhor sobre o trabalho, né, nesse sentido, essa física nossa mostra os erros, né, da física antiga, que tem feito esses motores, né, de aviões, de carros, etc., que causam mais transtorno do que utilidade, né? A gente vê os ares, né, inundados por poluição, né, de gasolina, por poluição atômica, né? Agora fabricam, né, a questão elétrica através, né, das usinas atômicas que poluem barbaramente a Terra, né, como Fukushima já. De maneira que o nosso trabalho é um trabalho que, primeiro, ela tenta, esse trabalho tenta corrigir a física antiga, que vê só um movimento, assim, no que eles chamam de átomo, que é um movimento gravitacional para baixo, conforme a descoberta do Isaac Newton. E a parte mais importante, que nós até tiramos da teologia, né, principalmente da metafísica, que mostra que todo ser, tudo que existe, tem duplo aspecto. E, inclusive, o que eles chamam de átomo, que não é bem o átomo, mas é energia magnética, tem sempre dois aspectos, um para baixo, gravitacional, e outro para cima, que é o aspecto de elevação. Então, quando Newton, né, viu a maçã caindo da árvore, ele só imaginou a teoria da gravitacional, que mostrava a queda da maçã no chão, e não pensou que existiria antes a elevatória que conservaria, por exemplo, a maçã na árvore até o tempo dela cair. Inclusive, voltando ao assunto de árvore, esses galhos enormes que as árvores têm não são sustentados, né, só pela seiva, pelo tronco que sai da terra. Seria impossível, né, um tronco assim sustentar tantos galhos, e às vezes frondosos também, e a árvore ficar de pé. Mas existe já no espaço, além da gravitacional, outro lado, né, a elevatória que segura a árvore de pé, que segura o próprio ser humano de pé, podendo andar, podendo trabalhar, etc. E até os aviões no espaço, o que acontece é que no espaço o avião voa, não porque tem asa, como geralmente os físicos queriam pensar, mas o avião voa porque o motor capta a energia escalar, né, essa energia dupla, e conserva o avião no espaço. Assim como qualquer ser, né, a própria Terra, né, tem a gravitacional e tem também a elevatória, que os físicos antigos chamavam de prótons e elétrons, mas não são assim partículas, né, como eles pensavam, mas uma energia que sustenta tudo que existe no espaço. Agora, gostaria que o César falasse alguma coisa nesse sentido, antes dele partir novamente para a China, que ficaria lá uns tempos. O que que o César gostaria de falar sobre a sua experiência? Ele é físico, engenheiro, né, que está criando, que está elaborando os motores para os chineses que estão para chegar no Brasil este ano e que estão provocando uma enorme revolução, né, economizando a energia material, que estão também prolongando até a vida do ser humano, né, César? O que que o senhor gostaria de falar? Eu gostaria de complementar uma coisinha que o senhor disse, Dr. Kep, que uma boa analogia que eu gosto de fazer é que o ser humano, ele é como se fosse um peixe vivendo dentro do oceano. O oceano, ele seria a energia que nos envolve. Então, por exemplo, quando um peixe está lá embaixo e ele quer subir, ele mexe as guelras, né, e ele sobe. Então, ele capta energia e vai subindo. Então, o ser humano é a mesma coisa. Como que ele pode captar essa energia do ambiente? O senhor explica sempre que através das boas ideias, dos bons sentimentos, a boa conduta do ser humano faz com que ele capte essa energia do ambiente. Então, se a gente está fora de sintonia com a energia, a gente fica doente. Então, nós nunca podemos nos esquecer que nós somos um uno com o ambiente de fora. E se a gente pensa mal, pensa coisas negativas, a gente vai ficando doente porque perde a sintonia com a energia que está ao nosso redor. Então, por exemplo, se a gente não prestar atenção nisso, nós criamos uma tecnologia contrária à energia. Então, a gente acaba poluindo a energia que nos envolve, exatamente como a gente polui um rio. Aí os peixes morrem. Então, o nível de doenças da humanidade está aumentando muito porque a gente está poluindo essa energia que está em volta da gente. E os motores elétricos é uma das formas de poluir essa energia, do jeito que está. Então, o cap motor, ele é um motor muito mais magnético, que trabalha muito mais em ressonância e de acordo com essa energia que está ao nosso redor. Então, colocar essa tecnologia no mundo hoje é purificar a energia da Terra. E isso vai favorecer a nossa saúde, nossos pensamentos e tudo mais. É esse o trabalho que nós estamos fazendo lá na China, levando uma tecnologia que a gente realmente acredita que pode resgatar o planeta. Você sabe, César, que as pessoas que usam esse motor cap, né, que foram até construídos no Brasil, lá em Cambuquira, elas notam que à noite se dorme com esse, vamos dizer, ventilador ligado, eles têm assim um bem-estar muito grande, porque esse ventilador tira, vamos dizer, o elemento perigoso para a saúde. Então, para a pessoa ter saúde, se sentir melhor, para viver mais tempo, é importante, né, acabar com esse tipo de ventilador antigo, que só expande o ar quente, né? E pelo motor, que também se torna quente, joga mais ainda ar quente na pessoa que usa os ventiladores tradicionais. Enquanto que o nosso, né, César? O nosso não esquenta. É um motor magnético que capta diretamente a energia escalar e lança no ar um clima assim temperado que até substitui o ar-condicionado, que é tão prejudicial para a saúde. Existe, Dr. Kep, inúmeros casos de conhecidos e amigos que me contaram que ao adquirir um ventilador desse, um motor Kep, os animais nas casas deles, os animais de estimação, eles ficam na frente desse ventilador recebendo aquele ventinho com muito prazer. É gato, cachorro, e normalmente animais não gostam de ventiladores. Eu tenho falado de muitos casos de maridos que dizem que as mulheres tinham insônia e que agora conseguem dormir a noite toda e eles estão felizes da vida. Da tranquilidade aos maridos. Eles ligam o ventilador mesmo no frio e no inverno, não dirigindo evidentemente o vento para a pessoa, mas aquele ambiente do motor magnético traz uma tranquilidade para a pessoa. Ventilando as mulheres deles, né? Isso. Os maus pensamentos e o Roberto, sentimentos das mulheres. Gostaria de falar deles. Alguma coisa? O Roberto Frascari também vai para a China, também como o César. Mora na China atualmente, está de passagem pelo Brasil, e ele está também construindo esses motores. Estão revolucionando a tecnologia. O que, que acha, Roberto Frascari? Eu estava me lembrando, né, que toda vez que falam de física, se lembra daquela fórmula do Einstein, né? E é igual a MC ao quadrado. Que o senhor coloca que é uma fórmula invertida, né? Porque, na verdade, a energia não vem da matéria. Na verdade, a matéria é energia, né? Então, a tecnologia que a gente faz em ressonância magnética, né, ela traz benefício tanto em economia como até para a saúde do ser humano. Quanto mais ressonante com o natural, com a energia natural, vai ser melhor para o ser humano, né? Agora, temos aqui o pai dos circuitos, né? É o Alexandre Frascari. Ele é o campeão na confecção de circuitos. senhor quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho? O que que acha que é importante haver, né, na questão desse motor para a humanidade? Então, eu acho, Dr. Kepp, que nesse motor, né, um princípio importante, né, é a questão da ressonância, né? Quer dizer, a gente faz o motor, né, de uma maneira que ele trabalhe em ressonância com essas energias que existem no universo, né? Então, eu acho que esse é um princípio, assim, que pode ser aplicado em todas as áreas tecnológicas e também nas áreas da saúde, né? Que a gente entende, né, a pessoa, né, como, através da consciência, entrar em ressonância com essas energias que sustentam o universo, né? Então, acho que é um princípio importante nesse estudo, né? Só queria acrescentar que nessa questão da ressonância, né, no circuito, justamente o circuito, ele é feito de uma maneira para segurar o elemento elétrico, né, e permitir que o elemento magnético se manifeste, né? Então isso não acontece nos outros motores. Nos outros motores ele é completamente, o tempo todo, dominado pelo elemento elétrico, né? Só nessa tecnologia Cap Motor é que a gente constrói o motor dessa maneira, para permitir que o elemento magnético, que é mais fundamental, mais ligado à energia fundamental, se manifeste. E as dentistas, né? A Marcinha e a Heloísa. Então elas até escreveram um livro muito importante para a odontologia, mostrando que as próprias doenças assim dentárias são provocadas pela atitude errônea do ser humano. Vocês estão ainda de acordo com isso? Sim, eu queria até citar um exemplo, porque atualmente a gente vê muitas crianças tudo com aparelhos para corrigir a mordida, né? Então, se a pessoa, a criança, ela tiver mais em sintonia com a energia essencial, o crescimento ele se dá mais equilibrado, mais harmônico. A pessoa, ela, desde criança, se ela começa, por exemplo, a ter maus pensamentos, sentimentos, então ela altera todo esse desenvolvimento ósseo e acaba desarmonizando o crescimento natural que tem, né? Então, a criança precisa ser conscientizada dessas atitudes desde cedo, né? Para que ela tenha um desenvolvimento normal também na área bucal, né? E essa questão de usar, por exemplo, esses ingredientes que eles põem na água, né? Dizendo que melhora a saúde dentária, né? O que que acha? Isso é certo ou não? Não, eles colocam flúor na água, né, que nós bebemos, falando que seria para melhorar a estrutura dental, a estrutura natural, e é o contrário, dá fluorose nas crianças, estraga o esmalte dentário, bem como o próprio corpo também, porque o flúor ele faz com que aumente a osteoporose, problemas mentais também. E essas firmas que colocam flúor, né, nas pastas dentais, né? Não acha que é um grande erro eles fazerem isso? Exatamente. Todo o flúor está contaminando toda a natureza e o ser humano também. Diminui a inteligência das crianças, dos adultos, é muito perigoso. E, na verdade, o flúor não tem nenhum efeito preventivo de cárie dentária. As cáries dentárias são causadas por questões emocionais do ser humano. A conduta errada, a questão da raiva, agressividade. E isso é que vai alterando a salivação, e a saliva protege muito os dentes. E é por isso que a cárie dentária é ainda a doença mais comum da humanidade, por questões emocionais, inconscientização. O ser humano não quer ter contato com ele mesmo, dos sentimentos negativos, tem que controlar. Não podemos ficar assim com raiva, porque afeta o corpo inteiro, inclusive os próprios dentes, podendo formar a cárie dentária. E o que é interessante no consultório de vocês, né, doutora Márcia e Heloísa, é que, claro, vocês tratam o problema dentário da pessoa, né, como um dentista faz, mantendo os dentes naturais o máximo possível, mas também levam a pessoa a saber das causas psíquicas, né, que estão causando aqueles problemas, no caso, na boca. Então, isso é completamente original, né, e único no tratamento dentário, essa metodologia que elas usam, que é a psicossomática, que o cliente, então, recebe dois tratamentos em um, não é assim? E o Dr. Marco, psicanalista, que queria falar hoje? Eu poderia ainda comentar sobre essa questão do flúor, que, primeiro, é difícil achar nas farmácias pasta de dente sem flúor. E se você acha, é 5 ou 7 vezes mais caro do que produtos desta indústria de flúor. E o flúor funciona assim como um entorpecente, como droga, que essa abaixa o nível da consciência. Então, podemos ver que atrás lá tem grande corrupção e até intenções más políticas. Sem dúvida. Então, as crianças que têm hábito de engolir pasta, as mães têm que ficar atentas, né? Então, temos conosco também o jornalista José Ortiz. Então, dando continuidade a essa questão do flúor, né? O flúor ele só foi aprovado nos Estados Unidos em 1954, através de muita propaganda, de processo em cima dos dentistas que eram contra, e através de uma pressão enorme. O flúor ele é um dejeto das fábricas de fertilizante, não é flúor natural que é usado. É um dejeto altamente poluente que estava sendo jogado na atmosfera nas fábricas de fertilizantes dos Estados Unidos, matando os animais, as plantas, tudo, e eles resolveram engarrafar esse flúor, e aí, com a desculpa que é bom para a saúde, jogar nas águas. E foi aprovado nos Estados Unidos. Depois, na época da ditadura militar aqui no Brasil, foi implantado em 1974, e não há meio de parar com isso. E é um veneno que está sendo jogado aí nas águas. Então, é só para complementar, na Europa, em outros países, assim, é proibido o uso desse flúor. Na Bélgica, por exemplo, a primeira-ministra era do partido mais verde, conservador, proibiu o flúor, né, das pastas e tudo. Na Suécia, tudo tem estudos comprovando que faz mal para a saúde. Então, é Brasil, Estados Unidos, América Latina que continua com isso, mas outros países já tiraram. Então, inclusive, por exemplo, essa questão daí que colocaram nas pastas, como foi proibido na Europa, inclusive o prêmio Nobel de farmácia lá da Suécia, ele falou assim que é um absurdo. Se há um problema localizado no dente, você tomar um remédio que vai para o teu corpo todo para tratar do dente que está ali à vista, né? Então, foi proibido na Suécia, nem entrou. Só que daí eles colocaram nas pastas de dente, porque existe um desejo muito grande de dopar as pessoas. Esse flúor, ele entorpece as pessoas. Então, e hoje, né, no programa falou-se muito das energias, né, e falando em ressonância, eu acho importante lembrar uma questão, né, que o Dr. Kepp trouxe para nós, que nós, seres humanos, somos seres que, por natureza, temos aquela essência boa, bela e verdadeira, né? Quer dizer, deveríamos estar numa ressonância constante com esses elementos para podermos ter saúde física e psicológica na base, né? Ou seja, toda a doença, então, é uma falta de ressonância com esse ser, com esses aspectos energéticos essenciais. Então, a pessoa na atitude negativa, para baixo, gravitacional, quando ela fica muito na inveja, na atitude arrogante, né, no orgulho. Então, são todos elementos fora de uma ressonância natural que nós temos que conscientizar para voltar o mais rápido possível aos elementos que trazem o equilíbrio e a saúde, né? Então, o tratamento psicanalítico da trilogia analítica faz justamente esse resgate do que a pessoa tem original de valor para ela ter saúde, né, em todos os campos. Então, na cita, telefone 11 30 32 36 16, vocês vão ter maiores informações sobre o tratamento, sobre os livros terapêuticos publicados pela editora Proton, de autoria do Dr. Kep, da doutora Cláudia e demais autores, e também dos cursos que nós fazemos no Instituto Kep Pacheco, que são ótimos para a pessoa ter um primeiro contato com essa ciência interdisciplinar completa, que abrange todos os campos do conhecimento humano. Então, para você, por exemplo, que é profissional de saúde, você vai encontrar cursos, oficinas específicos. Se você é um profissional do campo da educação ou outro, também. E também estamos lançando o nosso curso introdutório de trilogia analítica, que é aberto a todos os interessados, e em 10 horas você vai ter um panorama geral dessa ciência. Então, para maiores informações, acesse o nosso site www.stop.org.br ou pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.